Dizem que sou louco por amar Jesus, e não tem nada neste mundo que me seduz a ponto de eu deixá-lo de lado. Eu seria um louco irresponsável. Não dá, não dá. Dizem que sou louco por amar Jesus, e não tem nada neste mundo que me seduz a ponto de eu deixá-lo de lado. Eu seria um louco irresponsável. Não dá, não dá. Sou apaixonado por ele, é coisa do coração. Desta loucura não quero ser curado, nela sou viciado, quero viver assim. Sou apaixonado por ele. Fez o mar vermelho se abrir, loucura que fez o cego enxergar, loucura que fez a cruz salvar. Sou louco por um sepulcro vazio, é. Sou apaixonado. Se abrir, loucura que fez o cego enxergar, loucura que fez a cruz salvar. Sou louco por um sepulcro vazio. Sou apaixonado por ele. Apaixonado por ele, é coisa do coração, é coisa do coração. Desta loucura não quero ser curado, nela sou viciado, é Cristo Jesus. Dizem que eu sou louco, e sou mesmo. Isso é loucura para os que perecem, mas o poder de Deus para os que creem.